O dia 22 de junho na história, 1874, inauguração do telégrafo submarino entre o Rio de Janeiro e a Europa. 1980, o padre José de Anchieta é beatificado pelo Papa João Paulo II. 1988, o governo brasileiro e o Comitê de Bancos Credores Internacionais fecham um acordo sobre a dívida externa do Brasil. 1989, o Congresso aprova o projeto de lei que regulamentava o direito de greve assegurado pela Constituição. 1993, Câmara dos Deputados aprova o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, IPMF. Esses são os fatos que fizeram o dia 22 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.